Às vezes você pensa que tem flor no jardim, então você descobre que não é bem assim. Os casos mais antigos de amor natural dizem que dói muito, mas amor não faz mal pro seu coração. Então abra os seus braços, vem me ver chegar. Nossas dúvidas não vão levar a nada. Na janela de um domingo de chuva me fazem perceber que a vida é curta. Magia e poesias, versos e canções são como faca no meu peito, estrada sem consertos.